da porra do Ken. Eu sei muito bem qual desses mano odeiam que a minha vida corra tão bem. Ela foi jogar logo pra quem? Bunda, bate palma, parabéns. Hoje eu fui resgatar minha paciência de volta, desculpa quando eu tava sem. Eu não me importo com o que ele diz, porque eu me importaria com o que ele diz. Mano, eu sou começo disso tudo, tô quase mudando meu nome pra Genesis. Desce mais Hennessy, nego você, não é family. Toma cuidado por onde cê anda, teus mano de chop, tipo Annelie. Não deixa cair, não deixa cair, mantém. Se for pra criar nova onda, cê sabe eu faço isso melhor que ninguém. Se for pra triplicar grana, cê sabe melhor do que o crank não tem. Se tiver grana na conta e uns versos do Evan, vai tá tudo. Não deixa cair, não deixa cair, mantém. Se for pra criar nova onda, cê sabe eu faço isso melhor que ninguém. Se for pra triplicar grana, cê sabe melhor do que o crank não tem. Se tiver money na conta e uns versos do Fred, vai tá tudo bem. Eu sei que ela escuta seu trap, mas nem todo mundo é adolescente. Meu mano fudido no traffic, um de vocês atrasou a gente. Eu posso dizer o que fere, eles podem dizer que eu sou diferente. Pergunta como é que me esquece depois de pedir pra durar pra sempre. Se um dia eu não fui sua ref, você não morava no continente. Amigo, dá um check na métrica, é lindo padrão igual documento. Garota lotada de curva, vou ter que encostar no acostamento. Eu sei que sem esse dinheiro o tempo que eu tenho é passar lento. Vadia me pedindo filho, tô quase fazendo vasectomia. Eu tô me mudando pro Rio, porque agora eu vivo durante o dia. É louco que ela vira o olho e eu sei que de fato tá possuída. Meu brilho que nunca acaba, minha joia é do tipo que noxia. Toca ela de lado que nem o teclado da Alicia Keys. Eu não sou o Jay-Z, ela não é a Bey, quero mais speed. Nós dois é jogador, mas eu jogo sem regra, eu sou FIFA Street. Cê diz que é ganhador no cassino, mas sei que o dinheiro era fictício. Não deixa cair, não deixa cair, mantém. Se for pra criar nova onda, cê sabe eu faço isso melhor que ninguém. Se for pra triplicar grana, cê sabe melhor do que o crank não tem. Se tiver grana na conta e uns versos do Evan, vai tá tudo. Não deixa cair, não deixa cair, mantém. Se for pra criar nova onda, cê sabe eu faço isso melhor que ninguém. Se for pra triplicar grana, cê sabe melhor do que o crank não tem. Se tiver money na conta e um verso do Fred, vai tá tudo bem.